Gente, qual seria a proia ideal para Feira de Santana? Feira de Santana não fica a noroeste de Salvador, não confere? Ok, judei aí. Eu estou utilizando a extensão 105, condições visuais. O filme aprovou direto? 3-2 está autorizado. Localizadora, quando completo final, chame 2186. 1817 Recife, na sequência 1260. 2260, bom dia. Salvador, bom dia, gol 271, bom dia. Bom dia, gol 271, chame passando externo, o ajuste no 0 no 2. Confirme? Bono 271 não está recebendo o flight logo. Ok, eu vou informar aqui o controle, ok? O Bono 271 tem condições de aproximar para pouso na 110. Bono, está recebendo agora o flight logo 271. Gente. Uno 271, livre o pouso na 10, vento é 120 graus, 7 nós. Cada pouso na 10, vou Romeo 271, eu sou o 50, táxi pela Alfa e Juliette, o gate é o 5, até lá na minha escuta. Alfa e Juliette. Deixar ele bravo quando possível e forma estimada de pouso. Salvador, Abjet, Whisky, Juliette, Quebec. O Juliette, Quebec, prossiga. Quebec, faixa 3, solicito autorização para girar reatores de marcha lenta. Já sido informado dentro da aeronave. Ok. Victor Charlie Bravo, só confirmando o pouso 1035, confere. Ok, mantenha 105, chame agora o centro Recife na frequência 1260. Copiou, Victor Charlie Bravo. Solo Salvador, bom dia, Azul Alfa Yankee Golf. Alfa Yankee Golf, prossiga. O Alfa Yankee Golf está estacionado no Parque 3. Nós estamos informando, vamos fazer o teste aqui do ELT, ok? Ok, gente, o Alfa Yankee Golf. Ok, obrigado. Victoria, Salvador, Abjet, Whisky, Juliette, Quebec. Whisky, Juliette, Quebec, prosseguindo. Quebec, finalizando o giro de reatores, Grato, bom dia.